Uma boa noite a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada. É a primeira vez que eu venho aqui e a proposta era refletirmos sobre a questão do suicídio e pensarmos por que tantas pessoas hoje no mundo todo estão propensas a esse ato. Todos nós sabemos o que significa a morte, não é assim? É o término dessa existência física. Mas muitas pessoas ainda carregam dúvidas, incertezas sobre o que tem no além. E há pessoas que acham que não existe absolutamente nada. Morreu aqui, acabou e não tem continuidade. Felizmente, de acordo com a doutrina espírita, e não nos faltam não apenas evidências, mas comprovações de que a vida prossegue além da morte do nosso corpo físico. Quando terminar aqui a nossa vida biológica, nós continuaremos exatamente como nós somos até o presente. Nós não vamos sofrer nenhum tipo de mudança súbita no nosso ser. Nós vamos continuar tendo as mesmas características, as mesmas qualidades que nós temos hoje. Se nós somos pessoas intransigentes, pessoas ranzinzas, pessoas rabugentas, mas graças a Deus nós não temos nenhuma dessas características, não é? Pelo contrário, nós somos pessoas bacanas, pessoas amorosas, afetuosas, não é isso? Nós vamos continuar exatamente esse ser que nós somos do outro lado. Só que muito vai se revelar, né? Porque aqui a gente, no mundo material, a gente usa muito as máscaras que nós criamos para a nossa vida de relação, não é mesmo? Nós sabemos, e cada um aí dentro de si pode confirmar isso. Nós criamos uma aparência para lidar com o mundo, porque nós não contamos para os outros tudo que nós somos. Nós não temos nem coragem, muitas vezes, de admitir para nós mesmos. E isso é natural no ser humano, nesse estágio evolutivo. É absolutamente natural, nós temos uma parte daquilo que nós somos, que nós achamos que só pertence a nós. Quando, na verdade, não é bem assim, né? Porque aquilo que nós efetivamente pensamos e somos, se exterioriza permanentemente em nossas vidas. E o mundo espiritual nos vê e nos conhece exatamente qual tal qual somos. Aquilo que nós conseguimos esconder aqui com as aparências do mundo, para os espíritos desencarnados é muito evidente. E essa constatação nos leva a pensar e até refletir melhor no porquê que muitas pessoas procuram escapar da vida pelo suicídio. Não é que elas pensam que vão continuar vivendo do outro lado melhor. É porque, no fundo, a pessoa ela quer fugir de uma realidade atual que para ela é muito difícil sustentar. E quando a gente para pensar e analisar essa questão e diz que pessoa fraca, bom, pode ser fraca no nosso ponto de vista, mas a dor que cada pessoa carrega nós não conhecemos. No íntimo ali, o quanto aquela pessoa pode estar sofrendo, nós não sabemos. Daí a recomendação do Evangelho, a recomendação da doutrina espírita, de que nunca nós julguemos as pessoas, que nunca nós fiquemos estabelecendo ali condenações pelas escolhas que as pessoas fizeram. Por isso que quando nós analisarmos as condições daqueles que nós tomamos conhecimento, que desistiram da vida, não podemos pensar, ah, por tão pouco a pessoa desistiu, ou por que ela não teve fé, por que ela não teve confiança em Deus, que tudo ia ser superado. Porque para nós, aquilo que a pessoa está vivendo pode parecer relativamente fácil. Porque a gente tem uma tendência natural, isso também faz parte da nossa natureza ainda, como nós somos, de sempre achar que a dor do outro não é tão grande quanto a nossa. Que o sofrimento do outro não é como o nosso. Tanto é que tem pessoas que até dizem assim: ah, se ele tivesse passado porque pelo que eu passei na vida, ele nem teria chegado a tal idade. Esses julgamentos que nós fazemos, eles são sempre muito imprecisos. Porque aquilo que nós suportamos bem, o outro pode não suportar. Como da mesma forma, aquilo que nós tivemos força até hoje para carregar nos ombros, outras pessoas não carregariam. Porque a dor, a dificuldade, é cada indivíduo que sabe realmente. Daí a importância de nunca julgarmos, de nunca falarmos que as pessoas foram fracas, covardes. A gente não sabe a dor que essas pessoas carregam. Principalmente quando a gente analisa a questão do suicídio para os jovens, os adolescentes. Muitos adultos acham que os problemas que os jovens e os adolescentes enfrentam é tudo frescura. Não é assim? E nós que já temos algumas décadas de vivência, tendemos a pensar: ah, se ele tivesse vivido no meu tempo. Ah, se ele tivesse enfrentado a vida como eu enfrentei lá na roça. Ou se ele tivesse começado a trabalhar numa oficina como eu trabalhei. Ou se ele tivesse tido um pai e uma mãe que era como os meus, que eram muito severos, muito exigentes. E a gente tende, muitas vezes, a ser muito injustos com a dor e o sofrimento dos adolescentes, dos jovens e, geralmente, de qualquer pessoa. Porque a gente sempre está olhando o mundo somente pelas nossas experiências, esquecendo que a do outro é igualmente importante. E nós esquecemos que o mundo mudou de forma assustadora nos últimos 40 anos. Talvez aqui todos aqueles que tenham mais de 40 anos vão refletir comigo e concordar que as nossas vidas mudaram de forma muito drástica. De uma forma assim como até então a gente não imaginava ser possível. Quando nós éramos crianças, nós assistíamos aqueles desenhos animados da Hanna-Barbera, lembram? Que mostrava a família dos Jetsons se comunicando por um aparelho de TV, usando meios de transporte rápidos, e nós já vivemos hoje um pouco dessa realidade. Tanto é que agora, nesses tempos, fomos obrigados a trabalhar em casa, pelos meios aí digitais, nos comunicamos com as pessoas através das videoconferências. Quando que nós imaginaríamos que um celular pudesse trazer tantos recursos? A gente tem a câmera fotográfica, um gravador de som, tem um telefone, tem uma filmadora, tem um editor de textos, tem inúmeros aparelhos portáteis e que nos traz, muitas vezes, um mundo inteiro que avança sobre a nossa vida. E a gente ainda não aprendeu a lidar com tudo isso que toma conta de nós. Sobretudo também quando nós ainda não temos a experiência de vida, a vivência de ter vivido sem esses recursos, e aí nós somos defrontados com ele desde que nós nascemos. E vamos crescendo nesse novo mundo que tantas vezes parece ameaçador, que tantas vezes parece inseguro. Que para aqueles que estão iniciando a vida, que estão começando a ter os seus sonhos, se sentem profundamente ameaçados. Por quê? Qual é a projeção que nós temos hoje para o mundo? É de catástrofes ambientais, não é assim? De gravíssimos problemas econômicos, de grande instabilidade política, de grandes disputas de poder numa geopolítica internacional que procura, né, estabelecer uma dominação. E há uma grande disputa entre grandes potências. E tudo isso parece ser muito assustador. Tudo isso parece ser muito sem esperança no futuro. E nós somos invadidos rapidamente com essas ideias. Antes levava um tempo até elas chegarem a nós. Antes as coisas não eram repetidas tantas vezes. E hoje elas são, insistentemente. E aí eu pergunto, para aqueles que iniciam a vida, para aqueles que estão começando, como é para a pessoa viver num mundo que parece tão ameaçador? E sobretudo num mundo em que cada vez mais as pessoas estão distantes umas das outras, porque não há muitas vezes tempo para uma convivência verdadeira, familiar. Porque não há, muitas vezes, disposição física para uma vivência rica em família. Porque nós somos convidados a trabalhar hoje muito mais do que já éramos antes. Antigamente, o indivíduo cumpria uma jornada de trabalho que era aquele número de horas que ele cumpria dentro do local de trabalho dele. Hoje em dia, nós somos levados a trabalhar muito mais. Por quê? Você sai do seu trabalho e você continua lendo as mensagens relativas ao seu trabalho, você continua se ocupando mentalmente. E dependendo da natureza da sua atividade, você é levado a cumprir algumas coisas fora do horário de trabalho. E isso tudo foi consumindo a vida das pessoas, foi tirando qualidade de vida. Então nós somos muito pressionados, somos muito ameaçados, começa a faltar tempo de qualidade para uma vivência mais afetiva, mais amorosa. E isso tudo em meio a um mundo aparentemente caótico. Somente aparentemente, tá? Porque o nosso planeta, ele sempre esteve sobre grandes ameaças. Eu cresci tomando conhecimento de que existia uma superpotência, a ex-União Soviética, que disputava o poder político e militar com os Estados Unidos, que também era e continua sendo uma superpotência. E eles possuíam armamentos na época, como até hoje possuem, que podiam destruir o mundo centenas de vezes. Eu, como criança, ficava refletindo, mas como é possível? Para que construir uma arma que pode destruir o mundo centenas de vezes se só tem um mundo para a gente viver? Para que tanta ogiva nuclear? Para que tanto míssil transcontinental? Para que tanto submarino atômico? Para que tantas bombas que podem ser transportadas por aviões? E isso era uma ameaça. Para as pessoas que tinham consciência desse processo, havia o temor de que poderia haver um grande inverno nuclear na Terra, de uma grande destruição. E eu tinha amigos que eram todos evangélicos, e eles eram de uma denominação em que eles acreditavam que, de fato, o ano 2000 traria o final do mundo. Haveria o apocalipse. Haveria a destruição, a dominação, a Armagedon, a besta, tudo. E eu ouvia sempre aquilo. E aquilo trazia uma expectativa de que o mundo ia acabar justo quando eu ia estar sendo jovem, quando eu ia poder viver, quando eu ia poder me expressar, quando eu ia poder conquistar o meu espaço. Felizmente, eu tinha contato com outras ideias também. Com a doutrina espírita, tinha contato com outras informações que contrabalancearam essas coisas tão ameaçadoras. Então, isso foi possível superar essa fase, de já não ter mais medo de que o mundo acabaria, de que haveria destruição, de que eu não teria futuro. E graças a Deus, hoje eu estou aqui podendo falar dessas coisas. E todas aquelas ameaças passaram, como todas as ameaças do presente e no futuro serão lembradas como ameaças. Não que a gente não viva num período que exija de nós cuidados com o planeta, um ativismo mais participativo da vida da sociedade, cobrando mudanças, reivindicando o cumprimento de direitos. Não que a gente não tenha que se preocupar em preservar tudo o que existe. Mas essa onda ameaçadora, ela vai passar. Porque, felizmente, não é apenas o homem que controla os processos que levam a humanidade para a evolução. Não somos apenas nós que estamos envolvidos nesse processo. Quando o mundo está à beira de um abismo, forças poderosas são movimentadas para conduzir a vida a um novo rumo. Infelizmente, tem até companheiros na doutrina espírita que ridicularizam essa ideia, mas ela é um fato. Em toda a história da humanidade, e não falamos agora aqui como adepto do espiritismo, mas eu falo como professor de biologia que conhece inúmeras questões envolvendo a evolução da vida no planeta. Sempre que a vida nesse planeta esteve ameaçada de se extinguir, de desaparecer, mudanças profundas aconteceram. E essa vida tem uma força poderosa sustentando ela. Desde a origem foi assim. O mundo sempre foi hostil aos primeiros seres vivos, depois ao homem, sempre sobreviveu a todas as aparentes catástrofes. E nós passaremos por essa também. Porque novos acontecimentos, novas coisas virão no futuro. Talvez nos incomodem, talvez nos desacomodem, mas nós passaremos. Mas imagine uma pessoa que não tenha convicção, que não tenha fé, que não tenha certeza, que não tenha reflexão, que não tenha contato com essas ideias. E ela só ouça falar de catástrofe, de ruína, de problema. E aí essa pessoa está crescendo dentro do lar dela, não se sentindo amada. Aí essa pessoa, ela é sempre discriminada, porque dizem, ah, você é tolo, você é ingênuo, você é infantil. Imagine essa pessoa tendo hábitos diferentes da família e sendo rejeitados. Imagine essa pessoa tendo uma orientação sexual diferente e o pai e a mãe criticando, condenando e jogando essa pessoa para fora do lar. Como essa pessoa vai se sentir segura e confiar no mundo? Se é só ameaça, só acusação, se é só rejeição, se é só frieza, se é só falta de amor, naturalmente que a pessoa vai pensar, é melhor não viver do que viver. Por isso que nós devemos refletir muito quando pensamos na questão, por que as pessoas desistem da vida? Pode ser que essa pessoa falte a ela esperança, pode ser que falte a essa pessoa confiança, pode ser que falte a essa pessoa esse carinho, esse amor, esse acolhimento que eu entrei quando eu entrei por essa porta aqui e senti que tinha nesse ambiente. De saber que tinha espíritos amorosos aqui envolvendo isso aqui. Trazendo nesse ambiente que para nós é singelo, não tem ostentação de nenhum outro templo, mas que para nós sentimos que isso aqui nos aquece, nos envolve. Imagino que falta para muitas pessoas no mundo palavras de consolação, de esclarecimento, de motivação, porque o Espiritismo faz isso. Ele é o consolador prometido por Jesus porque ele nos toca o coração e nos faz sentir protegidos, acolhidos, amados. Então imagine uma pessoa que não recebe isso, que não tem contato com isso. Como é duro para essa pessoa não sentir esperança, não ter acolhimento na família, não ter acolhimento num ambiente que se propõe a receber as pessoas. Por isso que as casas espíritas precisam ser sempre muito acolhedoras, amorosas. Porque a gente não sabe a dor das pessoas que estão chegando, procurando talvez aqui o último refúgio de sustentação para a sua vida, a última esperança. E isso deve nos levar a pensar que talvez nós precisemos, em nossas relações, por onde nós passamos, também sermos essa parte acolhedora, essa parte que não complique mais a vida das outras pessoas. Porque o mundo todo, todo mundo está muito amargurado, todo mundo está muito ressentido, todo mundo está muito ferido. Todo mundo passou por muitas perdas nesse período. Todo mundo, pelo menos, tem alguém na família que desencarnou. Todo mundo tem, pelo menos, um amigo que passou por momentos muito difíceis de desemprego, de separações, de famílias que se desintegraram. Todo mundo passou por momentos difíceis financeiros. Então, o que mais se precisa hoje no mundo para nós ajudarmos as pessoas a superarem essa fase agora tão difícil, de tantas incertezas, tanto medo, é nós sermos mais fraternos, mais amorosos, mais carinhosos, mais companheiros, de estarmos mais presentes junto às pessoas no nosso lar. Talvez não tanto para criticá-las, para condená-las, para chamar a atenção delas, mas para ouvi-las. Quando se fala de suicídio entre jovens e adolescentes, é muito comum as famílias relatarem: eu nem imaginava que meu filho pensou em fazer isso. Foi uma surpresa que deixou todo mundo estarrecido. Mas a pessoa não decide pôr fim à vida instantaneamente? Não é assim, hoje acorda, vou morrer, pronto. Não é assim. É uma ideia que é alimentada e é acalentada. E isso leva muitas vezes os familiares a se sentirem profundamente culpados e perguntarem: por que eu não percebi? Por que eu não fiz nada? Por que eu não estive próximo dessa pessoa? E isso afeta a gente. Eu sou professor, eu trabalho com adolescentes. Alguns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, um aluno se suicidou. E mesmo sendo um jovem que não tinha muita proximidade, porque ele era mais reservado e tudo, tocou e abalou profundamente a mim e aos colegas. E aos colegas de sala ali, de colegas de aula também. Porque sempre nós vamos perguntar, por que que eu não vi alguma coisa, por que que eu não fiz alguma coisa, por que que eu não me aproximei mais? Essas culpas não resolvem nada, esses questionamentos não resolvem nada, porque muitas vezes a gente não percebe mesmo. Mas que agora que a gente é consciente disso, a gente precisa ter um olhar mais atento para os nossos entes queridos. Sejam os jovens, sejam as crianças, porque criança também se suicida. Sejam os nossos adultos da família, sejam os nossos idosos, porque as estatísticas apontam que eles também, embora menos, também se suicidam. E a gente precisa ter essa proximidade maior das pessoas, porque geralmente há indícios de que a pessoa vai se suicidar. Geralmente há evidências de que a pessoa está ali pensando isso. Geralmente o jovem que passa por essa experiência, né, que pensa em desistir da vida, é alguém que vem enfrentando alguns tipos de problema. É aquela pessoa que geralmente não está bem ajustada ali à vida que ele tem. É aquele jovem que geralmente sofre bullying na escola, ou seja, aquelas perseguições sistemáticas, cruéis, que outros jovens exercem sobre eles. E aí, os adultos às vezes falam assim, ah, mas isso era frescura, porque no meu tempo, se alguém brincasse comigo assim, eu respondia assim e ficava tudo bem. Ele falava de mim, eu falava dele, ele me provocava, eu provocava, ele me dava uma bica, eu dava outra nele, e aí a gente resolvia as coisas. O problema é que nem todo mundo é igual. E esperar que os nossos filhos, os nossos jovens reajam como a gente reagia, não é certo. Por quê? Porque nós não reagimos como outras pessoas que reagem muito melhor do que a gente em determinadas situações. E a gente não gosta de ser cobrado quando a gente não corresponde ao que os outros são capazes de fazer e nós não somos. Para o jovem, para a criança, também é assim. Eles não se sentem confortáveis em a gente dizer, ah, vai lá e responda para ele isso. Porque muitas vezes é uma pessoa que não tem essa energia de revidar, de combater, de brigar. É uma pessoa que leva realmente a sério uma provocação quando fala do cabelo, fala de alguma característica pessoal. Porque a gente não sabe o quanto aquele ser já sofreu, talvez, de perseguições, de dores em vidas passadas. Por isso que não dá para esperar que eles tenham as reações que nós imaginamos que seriam naturais. Por isso que é importante a gente conversar com os nossos filhos e nunca também com aquele tom assim de conselheiro. Olha, faça como o pai está falando que vai dar tudo certo. Faça como a mamãe está falando que vai dar tudo certo. Porque a vida não funciona dessa forma. Quantas vezes a gente já ouviu o conselho das pessoas e a gente sabe que a gente mesmo não consegue aplicar aqueles conselhos. Então, só dar conselhos, só falar seja assim, seja desse jeito, não vai resolver o problema deles. Mas eles precisam saber que nós estamos juntos ali, apoiando eles. Eles precisam saber que eles vão sempre poder contar com o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa atenção. Porque normalmente as pessoas, elas se sentem, muitas vezes, muito desamparadas quando pensam no suicídio. As causas são inúmeras. Pode ser até porque o indivíduo é realmente egoísta e ele realmente não valoriza o que ele tem. Pode até ser isso. Mas o fato é que as pessoas se sentem, muitas vezes, desamparadas. Por quê? Quando ela está crescendo, ela está passando por transformações tão grandes, tão profundas na sua vida. E quando nós crescemos, vamos saindo da infância, nós vamos readquirindo muito da nossa personalidade integral, desse ser que de fato nós somos. Vai ressurgindo muito do que nós já fomos no passado. Antigos medos, antigos temores, traumas antigos, tudo isso ressurge quando a gente sai da infância e entra na adolescência. Aquele conflito que o adolescente tem é resultado de um ressurgir de uma parte do ser dele que ele começa a tomar contato. E é também a grande incerteza no mundo que ele vive que parece ser muito ameaçador. E é também, muitas vezes, a profunda carência afetiva que ele tem. Porque muitas vezes eles não querem só casa, comida, um quarto bacana, equipamentos eletrônicos, roupa da moda que ele gosta. Ele não quer só essas coisas. Ele quer, muitas vezes, é aquela atenção, é aquele cuidado. É aquele olhar, é aquele abraço afetuoso, gostoso. Ah, mas meu pai nunca me abraçou, nem por isso eu pensei nisso. Pois é, você resistiu a isso, mas o seu filho talvez não. Talvez ele é um espírito que precise de abraço, que necessita, talvez não abraçar, porque isso é, para muitas pessoas é difícil, mas ele saber que você está ali junto dele, no momento que ele precisar, não para condenar, não para xingar, mas ele saber, meu pai é bravo, meu pai vai me dar bronca quando errar, mas se eu precisar dele, ele está ali junto. Ele precisa ter essa sensação de segurança. E a mãe também. A mãe, muitas vezes, ela tem uma proximidade muito maior com os filhos, mas elas, às vezes, acabam assumindo o papel de uma mera serviçal dos filhos. Cozinhando, passando, cuidando, e hoje suprindo questões materiais, trabalhando. Mas eles precisam saber também que a mãe é aquele afeto que pode contar na vida. E eu sei que muitas vezes, mesmo a gente fazendo tudo isso, ainda assim os filhos vão dar problema. Vão ter as suas crises, vão ter os seus conflitos. Mesmo a gente fazendo tudo isso. E nesse momento, a gente se sente também frustrado e se sente lamentando. Porque fala assim, eu tentei fazer tudo que estava ao meu alcance e não consegui. Eu me esforcei, mas meu filho se perdeu nas drogas, ou fugiu da vida, ou saiu por aí cometendo um monte de erros. Isso dói e machuca. Isso é uma prova para nós como pai e mãe também. Porque mesmo sabendo que fizemos tudo certo, eles ainda têm livre-arbítrio. E isso nos faz nos sentirmos desapontados. Por que que não deu certo? É que a gente não entende que eles, como espíritos, vão no momento aproveitar tudo aquilo que nós fizemos por eles. Vão. Em algum momento, mesmo ele tendo se perdido e até perdido a vida, aquele amor, aquela sua dedicação, aquele seu afeto vão refletir na vida dele. Por que que nas comunicações que os espíritos dão, nas reuniões mediúnicas, espíritos profundamente sofredores, geralmente, quem é o espírito que é trazido para ajudá-lo ali naquele momento em que ele está se manifestando e falando de toda a sua dor, todo o seu sofrimento no mundo espiritual? São as figuras maternas. Raramente os pais ou outras pessoas, mas geralmente é aquela pessoa que dedicou afeto verdadeiro a eles. Que é aquela figura que para nós representa sempre aquele exemplo do ser que nos amou. Então os nossos filhos hoje, nos seus conflitos, nos seus problemas, eles precisam lembrar disso. De que há uma pessoa que os ama muito aqui e que vão estar sempre prontos para ajudá-los. Que vão estar sempre à disposição. E que quando dão bronca, não dão bronca com ódio, palavras carregadas ali de raiva, de ódio, de xingamentos, de acusações. Porque normalmente o que a gente faz quando as nossas crianças, nossos filhos erram, é a gente ser aquela severidade, não é assim? Tem aquela dureza, ah, tem que forçar ele a mudar. Pode dar bronca, mas dá com carinho, dá com amor. Dá aquela bronca chamando a atenção também, mas falando, filho, não dá para ser assim. Mas não vai xingar ele. Não vai usar palavras vis, palavras que ferem aquele ser. Porque aquilo pode magoá-lo e pode ser mais uma coisa que vai somando em um mundo, em um universo que ele carrega de sofrimento interior. Nós devemos sim orientar e conduzir, mas sempre fundamentados no amor, sem acusação, sem xingamentos, sem palavras duras, sem ferir, e sem dizer que eles são fracassados, sem dizer que eles são fracos, porque eles não são. Nenhum ser é fracassado. Pode estar errando, batendo cabeça, mas um dia vai levantar e vai prosseguir. Agora, se eu desacredito do meu filho, daquela pessoa que eu tenho que conduzir, eu já estou ajudando nessa temporária incapacidade que ele tem de acertar. Mas ele é uma criação divina, ele é perfectível. Cada pessoa pode ser o jovem mais complicado que tenha, a criança mais rebelde que tenha todas essas síndromes que hoje usam para taxar os comportamentos infantis, pode usar o que quiser. Aquele ser é perfectível e os pais têm que acreditar nessa ideia. Porque é assim que a gente acerta. É quando eu acredito que eu posso sempre ajudar o meu filho, é que eu crio uma comunicação com o divino, com a mente de Deus. Porque Deus pensa assim da gente. A concepção divina sobre o ser humano é: esse é meu filho bem amado, eu criei esse espírito para ser perfeito. Então eu tenho que acreditar que o meu filho tem a possibilidade de um dia se renovar, de se transformar, de crescer e de amadurecer. E eu tenho que continuar apostando nisso. E no dia que eu achar que eu não tenho mais saída, eu vou fazer a minha prece com tanta confiança e eu vou ter certeza que Deus vai me mostrar uma luz, vai me dar um caminho. E se eu estiver muito confundido e não souber o que fazer, eu vou procurar ajuda de profissionais da saúde, vou procurar o atendimento fraterno na casa espírita, vou pedir minha ajuda. O que eu posso fazer para orientar? O que eu posso fazer para encaminhar? Eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou pegar tudo que for possível e não vou simplesmente dizer: ah, eu desisti dele. Porque desistir de um filho é desistir da sua própria realização. Falar: eu larguei mão, ele que se vire, ele que bata a cabeça. Às vezes a gente precisa mesmo entregá-los às suas experiências, mas sempre ali na retaguarda para ajudá-los na hora precisa. Nós todos sempre podemos fazer algo pelas pessoas que nós convivemos, sempre. Mesmo que o nosso filho, nós tenhamos que ir lá na Cracolândia para vê-lo naquela situação, mas nós vamos continuar ajudando eles o que tiver no nosso alcance, e acreditando, e orando, e procurando ajuda. E cuidando da gente mesmo, cuidando do resto da família. Mas acreditando que todos os seres têm jeito. E todos um dia vão se emendar. E vamos confiar tanto em Deus, tanto. E nesse momento eu vou convidá-los então, para a gente encerrar essa parte aqui, dessas reflexões. Hã? Essa rejeição da orientação sexual é cruel. Por quê? Nós vivemos num problema gravíssimo, isso é tema para um seminário. Porque ao mesmo tempo que a nossa sociedade deu uma liberdade muito grande, leva muitas vezes as pessoas a comportamentos que para alguns seriam desnecessários. Enquanto que para outro é um caminho que ele apenas é capaz de fazer a decisão de seguir. Mas pai e mãe jamais pode dizer: eu não te aceito porque você não corresponde àquilo que eu esperava em relação à sua sexualidade. Se o seu filho quiser ser transexual, o que for, não o jogue na rua, não o abandone. Acolher, proteger e cuidar não quer dizer que você concorda com as escolhas da pessoa. Mas essa história de dizer: ah, vai embora que eu não quero você aqui, filho meu, não é para isso. Está sendo profundamente duro e cruel. E tudo que você não quer vai acontecer com ele. Porque ele vai acabar marginalizado, vítima da violência, de tudo. Então, rejeitar os nossos filhos porque têm imperfeições, nós não estaremos jamais cumprindo os papéis de pai e mãe do ponto de vista espiritual. Nós não precisamos concordar nem apoiar o erro que eles possam escolher dentro da nossa concepção. Mas não quer dizer que a gente vai rejeitá-los, abandoná-los e negar a eles o amor, negar a eles o carinho, negar a eles a oportunidade de continuar tendo uma vida saudável na família. Por isso que nós precisamos repensar tudo aquilo que nós temos como certo, que não quer dizer que a gente vai legitimar qualquer comportamento, que a gente vai justificar tudo. Mas a gente não vai fazer nada com base na violência, na falta do amor. Nada na base da rejeição. Porque hoje o que as pessoas mais sofrem é por falta mesmo de amor e acolhimento. É a maior carência que existe no mundo hoje. É não se sentir amado, não se sentir protegido e acolhido. E isso é um dos sentimentos que move a pessoa para o suicídio. Vamos então, neste momento, então, agradecer a Deus, na sua misericórdia infinita, pela bênção da vida. Pai, nós te pedimos, Senhor, permita aos Espíritos Consoladores, a esses irmãos aqui do mundo espiritual, que tão amorosamente nos envolve a todos na paz, na harmonia, nessas vibrações renovadoras. Permita, Senhor, que cada um de nós possamos receber aquilo que mais necessitamos e que possamos ter os nossos pensamentos influenciados pelos nossos espíritos protetores, que possamos ter a capacidade de perceber as ideias que eles nos sugerem, a orientação que eles nos encaminham diariamente. Permita, Senhor, que tenhamos a sabedoria para cumprirmos as nossas missões de pai, de mãe, de educador, de acolher aqueles que estão junto de nós nessa longa caminhada que é a evolução. Dá-nos a compreensão, Senhor, da necessidade de amarmos, de respeitarmos o nosso próximo e de fazer por eles aquilo que mais desejamos, que é sermos acolhidos, envolvidos e amparados. Querido Mestre Jesus, inspira-nos e nos conduz em nossa evolução. Que cada um dos nossos irmãos aqui presentes hoje possam receber todo o amparo, todo o auxílio e possam se sentir envolvidos amorosamente e sentirem renovados e fortalecidos para a vida. A nossa gratidão, Senhor, por tudo, pela bênção da vida, do conhecimento espírita, de podermos chegar nesse lar acolhedor e que possamos, com o coração pleno de confiança, de fé, nos dispormos a levar, ainda que uma pequena parcela desse amor, para os nossos lares. E possamos trazer à nossa memória agora essa figura dos nossos entes queridos, talvez do nosso filho, marido ou esposa, ou um pai ou uma mãe, que tanto necessitamos nos acertar com eles. Senhor, que possamos encontrar a forma de estabelecermos a paz e aqui neste momento, possamos nos sentir abraçando este irmão, que ainda não nos entendemos bem, e que possamos transmitir a eles, do nosso coração, toda a nossa boa vontade, todo o nosso desejo de nos harmonizar, de pacificarmos a nossa convivência. E que quaisquer influências nocivas que possam estar interferindo, Senhor, possam ser dissipadas pela luz desse amor, pela vibração amorosa que parte das esferas superiores e que nos envolve sempre que em oração a buscamos. E nos sentindo renovados mais uma vez, Senhor, agradecemos por tudo que recebemos. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Só uma última consideração. Eu tenho o site antenormorais.com.br, que tem todas as palestras, áudio, vídeos, as lives que eu fiz nos últimos meses, sobre vários temas. Quem quiser, dá uma pesquisadinha, antenormorais.com.br. Bom, está tudo disponível lá. Muito obrigado, que todos sejam muito abençoados. Gratidão. Muito obrigado, viu? Gratidão. Eu que agradeço, viu? Espero que o senhor goste em breve, posso pedir. Se Deus quiser. Obrigado mesmo, viu? Gostaria e depois a gente vai indo embora, porque a gente precisa estar longe. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Vamos ficar aqui?